Olá, meus irmãos, boa tarde. Mais um dia de reunião, mais um domingo com a graça de Deus. E como combinado, nós estamos aqui nesse momento para orar por todos os irmãos que deixaram os seus nomes para oração. Tem alguns aqui também que agora de manhã cedo eu dei uma olhadinha no Instagram e também no YouTube para pegar o restante, né, os nomes dos irmãos que colocaram ontem de madrugada e agora pela manhã também. Não deu assim, depois eu não pude mais entrar no celular, Sônia, Pedro, por conta da correria. Então, não, se por, alguém colocou o nome dos irmãos, nós vamos estar pegando todos os nomes, tá? Todo domingo nós vamos estar orando, fazendo essa oração, porque é um caderninho de oração onde nós estamos nos prontificando a estar orando. Então, podem continuar colocando os nomes que a gente vai pegar, a gente vai estar passando. E todo domingo, sempre junto com os irmãos, como eu pedi, para que todos estivessem reunidos nesse momento de oração, para que essa egrégora de luz, né, possa alcançar todos que estão necessitados, tanto os que deixaram o nome, os nomes, quanto aqueles também que não deixaram, mas que estão nos acompanhando, acompanhando o trabalho da plataforma de oração. Tá bom? Eu vou começar orando. Eu vou orar segundo aquilo que Deus me intuir, que a espiritualidade estiver me intuindo. Vou fazer como a gente costuma fazer na igreja evangélica, porque como são muitos nomes, mas nós lemos todos, então que os irmãos, né, recebam essa oração, cada um aqui vai estar orando, vou orar, o Pedro vai orar, a Sônia vai orar e os irmãos todos aqui mentalizando. Tá bom, meus irmãos? Amém? Vamos todos nesse momento fazer levar o nosso pensamento para Deus, tá, nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, mais um dia de reunião com a Tua graça, com a Tua permissão. Muito obrigado, Senhor, por ter nos chamado para esta obra. Muito obrigado, Senhor, por ter nos inserido neste trabalho, Pai. E com esse sentimento de gratidão, Senhor, mediante aquilo que o Senhor nos chamou, que é estarmos levando a Tua palavra, a Tua luz, o Teu amor para todos aqueles que estão necessitados de Ti, Pai. Pai, Tu conheces cada pessoa, cada irmão, Senhor Jesus, que deixou um nome para a oração. O Senhor conhece cada vida, cada membro, Senhor, que está nos acompanhando no YouTube e que estão neste momento, Senhor, em sintonia conosco. Pai, a plataforma de oração, nós aqui num só pensamento, numa só mente, numa só voz, numa só oração, clamamos, Senhor, por cada vida. Que Tu possa, Senhor, estar enviando os Teus em cada lar, Senhor. Que Tu possas, Pai querido, estar enviando os Teus mensageiros, estar enviando, Senhor, todos aqueles, todos os irmãos que acompanham cada vida, todos os anjos, Tua milícia, Senhor, dos trabalhadores da luz, para estar, Senhor, levando aquilo que cada um necessita. Tu conheces a necessidade de cada um. Tu conheces o coração, Pai. Tu sabes, Senhor, no mais íntimo do ser, o que vai na mente, a necessidade do espírito, não só a necessidade física, mas a necessidade da alma. A necessidade, Senhor, não só da saúde, mas a física, mas a saúde espiritual. Então, Pai, que cada vida, cada irmão que aqui deixou o nome, são muitos, são muitos, cada vida. Que sejam, Senhor, abençoadas por Ti. Que a Tua luz, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, possa inundar cada vida, cada lar, Senhor, porque foram muitas vidas pedindo, muitos irmãos pedindo para orar pela família. E assim, Senhor, cada lar representado por cada nome aqui deixado, que possa ser iluminado, que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça possa alcançar, ajudar esses irmãos a continuarem a sua caminhada, a continuarem a sua jornada, Senhor, neste plano, a sua jornada, Pai querido, neste planeta, como encarnados, a sua jornada de aprendizado, de evolução, independente da situação a qual cada irmão esteja passando. Que as situações, Senhor, sejam olhadas pelos irmãos, não como um problema, mas como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Porque, Senhor, nós somos espíritos vivendo uma experiência, Senhor, num corpo de carne. E como espíritos nós tivemos muitas vidas. E lá atrás, Senhor, nós não sabemos aquilo que nós fizemos. E muitas das vezes passamos por dificuldades como uma bênção, Senhor, para quitar débitos. Como uma bênção, Pai querido, para quitar karmas que ainda precisam ser resgatados. E às vezes a gente reclama de muitas situações a qual a gente passa. Então, Pai querido, que nesse momento cada irmão que está ouvindo esta oração, que esteja passando por uma determinada situação, qualquer que seja ela, que possa olhar e perguntar, Senhor, o que Tu queres me ensinar? O que eu tenho que aprender? Como eu posso me melhorar? Como eu posso evoluir? Porque quanto mais se reclama, mais a não aceitação daquilo que precisa ser aprendido, ela aumenta. Porque quanto mais se reclama, mais dificulta os mentores de trabalhar, mais dificulta os mentores de ajudar, de auxiliar. A Tua palavra diz, em tudo dai graças. Não importa qualquer que seja o problema, dê graças, agradeça, porque é uma oportunidade. Porque não sabemos o que fizemos lá no passado, em outras vidas. E esta agora é uma oportunidade, por isso que diz, em tudo dai graça, todo tempo, louve a Deus, agradeça a Deus, com sentimento de gratidão. Porque quando a gente tem esse sentimento, dias melhores virão, porque a graça de Deus ela passa a ser derramada, ela sempre é derramada, mas a gente só passa a enxergar a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas com um sentimento de gratidão. Porque o que adianta sentimento de revolta, de raiva? Não vai mudar nada a situação. O que vai mudar é o sentimento de gratidão. Porque a gratidão ela traz o sentimento de aceitação. Eu preciso passar por isso, porque eu preciso aprender. Mas também tem aqueles, Senhor, que ainda estão agarrados nos vícios. Agarrados, Senhor, como muitos pediram oração para se libertar do vício da bebida, vício de cigarros e muitos outros vícios. Que possam aprender, ouvir nos vídeos o que é dito sobre reforma íntima, sobre dar o seu melhor, sobre se libertar, buscar essa libertação, porque o mentor não vai fazer por você o que você tem que fazer. Então, ajude o mentor a te ajudar, ajude o irmão a te ajudar. Então, Pai, que tu possas, Deus querido, orientar esses irmãos, orientar essas vidas que estão tão necessitadas e que estão, Senhor, vendo na plataforma de oração um instrumento da tua graça, um instrumento, Senhor, da tua luz, do teu amor sobre as suas vidas. Então, que eles possam receber esta humilde e singela oração intuída. E que eles possam receber cada palavra que aqui está sendo dita e que é dita através dos vídeos para orientar, para ajudar. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por fazer de nós teus instrumentos. Obrigada, Senhor, porque nos fazendo teus instrumentos, Pai, nós crescemos, porque nós olhamos para dentro de nós. E que assim seja, seja com cada irmão que está ouvindo esta oração, Pai. Muito obrigada, Jesus. Vou passar para o teu filho, para que ele possa continuar, dar continuidade na oração pelos irmãos. Amém, graças a Deus. Todos os nomes estão anotados. Nós mentalizamos nesses nomes, mesmo sem conhecer os irmãos, as irmãs. Mentalizamos, porque com certeza, quando nós mentalizamos com fé e fazemos uma oração de coração para as pessoas, por amor, um amor puro, com certeza, só pelo nome, essas orações que nós fazemos de coração mesmo, para os nossos amigos, nossos irmãos, essa família, que é o canal Casa Plataforma de Oração, está se tornando uma família. Nós estamos muito felizes com os comentários de pessoas que nós já até sabemos quem são ali, comentam sempre. A gente fica feliz de estar agradando. Nós não somos donos da verdade. Nós só estamos aqui para ajudar, dar o nosso melhor, para que todos possam se sentir bem. Então, todos que estiverem assistindo agora em casa, vamos levar pensamento para Deus, para a entidade que vocês quiserem, que vocês cultuam, de acordo com a religião de cada um, seja a religião que for. Leve o seu pensamento para Deus e para essa entidade que vocês gostam, que vocês sentem afinidade, que vocês veem como seus mentores. E nesse momento nós vamos imaginar uma energia muito, muito forte, uma energia que ela é uma energia de cura, é uma energia de cura da alma. É uma energia que faz a sua alma ficar saudável, sã. Essa energia, ela cura de todos os vícios. Ela cura de manias, ela cura você das paixões. Essa energia vem do centro da Terra. Essa energia, imagine essa energia, encostem os seus pés no chão. Imaginem essa energia vindo do centro da Terra e percorrendo todo o seu corpo até o topo da sua cabeça. Ela percorre todo o seu corpo. À medida que ela vai percorrendo o seu corpo, essa energia que vem da Mãe Terra, todas as suas enfermidades nesse momento vão sendo curadas. As enfermidades do seu espírito. Você está recebendo essa bênção de Deus e da Mãe Terra. Essa energia vai percorrendo o seu espírito e vai te curando de todas as mazelas do seu espírito. E curando o seu espírito e limpando o seu espírito, ela cura o seu físico, o seu corpo físico também. E você fica são, tanto fisicamente como espiritualmente. Elevando o pensamento para Deus agora, nós vamos imaginar uma luz divina vindo lá do alto, batendo no topo da nossa cabeça. O topo da nossa cabeça é o chakra coronário. É o chakra que liga a Deus, a fonte criadora. E vocês recebem essa luz. Essa luz é uma luz de amor e de paz e de fraternidade. Deus poderoso, criador de todas as coisas, criador do universo, de todos os seres, todas as raças, todas as galáxias, todas as dimensões, todos os universos, todos os mundos. Nesse momento, nós estamos ligados à fonte criadora de todas as coisas. E a fonte criadora penetrando todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso espírito. E nós vamos ficando ligados a Deus. Eu sou Miguel, príncipe dos exércitos celestes. Nesse momento, a fonte criadora penetra o espírito de cada irmão, de cada ser, de cada criação do Pai Celeste. Todo aquele que vibra no amor, todo aquele que vibra na fraternidade, todo aquele que vibra na amizade, na paz, nesse momento, está ligado a Deus. O Deus vivo, o Criador está aqui, o Criador está presente em cada irmão, cada espírito, seja ele corporificado ou não, que está assistindo agora. Deus está contigo. Deus está no mais profundo do teu espírito. Deus nunca te abandonou. Deus sempre esteve contigo. Ele é puro amor. Ele é a pura paz. Ele é a pura fraternidade. Eu estou nele. Ele está em mim. Uso agora um dos meus guardiões, o qual Deus, Jesus e eu pessoalmente trouxemos à Terra, que nessa encarnação está com o nome de Pedro, mas não é Pedro. O nome do espírito que habita este corpo é Riandere Nenai Yesha Kante. Junto a ele, o meu irmão querido e amado, que veio fazer com que se cumpra a justiça na Terra, com muitos outros irmãos que estão com ele, desencarnados e encarnados, espíritos da justiça, também espíritos da misericórdia, mas a justiça sempre está ao lado da misericórdia. Por isso, Pedro também é misericórdia. Riandere Nenai é misericórdia. Ele ama, eu amo, Jesus ama, nosso Mestre, Deus ama. Todos estão sendo atendidos, todos os nomes que foram dados, todos estarão sendo desdobrados. estão sendo tratados. Tratados por espíritos que têm o conhecimento necessário do psicossoma, do perispírito, para que suas mazelas sejam curadas. Mas façam por merecer, melhorem. O verdadeiro espírita, espírita que eu digo, não é da religião. Espírita é aquele que pratica a lei da fraternidade, do amor, as leis de Deus, pois o espírita está em todas as religiões. O verdadeiro espírita que eu digo, independente de religião, é aquele que muda as suas condutas más para melhor. É aquele que doma as suas tendências más, mesmo sem ser perfeito. Já estive na condição de vocês. Já fui encarnado, já tive corpo astral, já fui homem. Passei por tudo que vós passam, tudo. E aqui estou, hoje. Como vocês dizem em suas religiões, sou um espírito puro e canalizo com o meu guardião, um dos meus generais, que foi enviado à Terra, corporificado, o seu espírito se fez carne, para que a justiça de seu Pai, que também é meu Pai, se cumpra nesta Terra. O momento é decisivo, o momento é de mudança. Muitos irmãos encarnados estão na sua última chance encarnatória neste planeta, neste orbe planetário. Muitos, já após os seus desencarnes, irão habitar outros mundos do cosmo, mundos os quais serão a sua nova morada, mas outros ainda tem uma grande chance de continuarem corporificando na Terra e terem a bênção, adquirirem a bênção de habitarem um mundo regenerado, ou Nova Jerusalém, como muitos amigos e irmãos religiosos dizem, através de todas as religiões que estão na Terra, todas abençoadas por Deus. Onde Deus, a fonte criadora, está em todas as religiões. Usem-na com amor, deem as mãos, se abracem, sejam amigos, amem-se, respeitem-se. Sejam amor, sejam luz. Vós sois luz, todos vós sois luz. A fonte criadora hoje habita a casa de cada um, não só a casa, mas o seu espírito. Que a luz divina do Pai Celeste esteja em seus corações. Eu sou Miguel, príncipe dos exércitos celestes, justiça e paz. Pai, obrigado. Tu me incomodaste, Pai. Tu falaste comigo e eu estendi as mãos para receber. Durante toda a oração do teu filho e durante toda a comunicação, Pai, que o teu filho viesse trazer para nós. E o que tu colocaste em minhas mãos eu liberei, Senhor. Porque são para os que estão aqui, Pai. Eu liberei para que cada um possa receber. Então, esta é a minha oração. Que cada um receba o que o Pai mandou que eu recebesse e distribuísse. E eu liberei para os irmãos que estão aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, essa foi a nossa oração e no próximo domingo nós estaremos orando de novo às 15 horas. Bom, fiquem na paz.